Senhoras e senhores de uma galáxia muito, muito distante, bem-vindos a mais um CJD Cast. Aqui é Malcolm e Witness Me! Aqui é o DG e o Oscar do meu coração vai pra Daisy Ridley. Aqui é o Heron e eu não sou capaz de opinar. Aqui é o Moiado e... Furiosa. Tudo resume Furiosa. Furiosa. Charlize Theron no meu coração. Deixamos claro que gostamos muito dos 5 Oscars de Mad Max. Bom, hoje vamos falar sobre o Oscar 2016, que merece um programa individual pra ele, porque houveram várias polêmicas, exemplo. Então, qual que é a primeira categoria? Vamos falar de um geral. Vamos começar primeiro aqui da melhor atriz. Melhor atriz. Aí, quem venceu foi a Brie Larson, o Quarto Jack. Sim, mereceu. E aí, quem vocês assistiram? Eu assisti o filme, achei incrível todo mundo participando do filme ali, cara. Não teve nenhuma atuação, interpretação ali que eu não achei digna de merecer qualquer tipo de prêmio. Destaque para o jovem Jacob Tremblay. Caraca, mano, aquele moleque, além de ser foda atuando, o cara curte Star Wars pra caralho, mano. O cara foi pro tapete vermelho do Oscar com a meia do Darth Vader, cara. E é um cara... E dançou break na festa do Oscar, mano. É, moleque e é bom. E puxou todas as mulheres do Oscar, velho. É, extremamente carismático. Ele ganhou um prêmio, foi no Grammy. Dele foi ficar perto da Daisy Ridley, velho. É o maior prêmio que ele podia ter ganhado. A melhor frase dele foi a seguinte: Jacob, o que você está vendo nessa festa? Ele... Lots of legs. Isso como é que é foda, cara. Eu acho que ele ganhou o Grammy, eu não lembro que prêmio que foi. Foi minha de música. É mesmo, cara. Agora ele canta. Globo de Ouro, sei Globo lá. De Ouro? Não, Globo de Ouro ele não ganhou. People's Choice? Não, acho que ele não ganhou. Ele ganhou um bagulho, prêmios. Cara. Ele ganhou um prêmio, esqueci. Eu sei que... Prêmio de... Ele ganhou o CJGQS de Ouro. Ele ganhou um prêmio na hora que ele subiu lá pra falar. Ah, agradeceu o prêmio. Ah, muito obrigado pelo prêmio e... Esse troféu tem um lugar especial ao lado da minha Millennium Falcon. Eu só acho que ele deve estar fazendo um currículo aí, o Jabá. Ou, me coloca nesse filme aí. Jovem Han Solo lá no início das suas categorias. No Anthology. Agora imagina, fazerem alguma história, sei lá, do algum tipo de reboot com o Anakin e ele sendo Anakin. Nossa! Respeito. Ah, eu acho que reboot de Anakin já deu, né? Ele pode ser um flashback do novo do Kylo Ren pequeno. Star Wars não tem flashback, cara. Bom, não tem flashback. Também não funciona, porque ele é muito bonitinho, cara. Vai virar o que ele é muito bonitinho mesmo, cara. É. Adam Drive tem uma cara muito torta. E os outros filmes, que as outras atrizes... É, mas a gente tá falando da Brie Larson e a gente falou só do guri. Quer dizer, foda-se, né? Tá ganhando o melhor atriz, né? Foda-se, mas o guri é o melhor do filme. Mas então, vocês viram os outros filmes que concorreram, tiveram as melhores atrizes concorrendo? Foram 45 anos, a Charlotte Rampling, Carol, a Kate Blanchett, no caso, Joy, a Jennifer Lawrence, de novo, Brooklyn, a Saoirse Ronan, é um nome estranho, e a Brie Larson, que venceu. E tem a menção honrosa que deveria estar no meio, que é a Charlize Theron, né? Ah, velho, eu acho que, tipo assim, pra mim, Furiosa. Faltou Charlize Theron e ela ia ganhar, assim... Igualzinho quando teve teve um infográfico, né, achando assim, quem você acha que vai ganhar melhor ator? Aí Leonardo DiCaprio tava com 88%, o Ed Redmayne tava com 8% e os outros tava com nada, porque não fazia diferença. Eu acho que o Charlize Theron ia ganhar, com certeza, mas infelizmente o Oscar tem esse preconceito de não dar muitos Oscars pra filmes de ação. Mas eu acho que também é pela quantidade, né, de filme de carga de papel dramático, né, que tinham, e eles optaram por escolher esses dramas mais familiares, mais pessoais. É, né, que na verdade é característica da própria academia fazer isso, né? Por exemplo, pegar os filmes que atingem mais o aspecto social do que os filmes que são mais fantasiosos. É, não que uma mulher que... foi estrupada, perdeu o braço, queria... Estrupada. É, isso. E vive num deserto, procura de água, quer salvar as pessoas, não seja um drama, não né? Não seja um drama, né? Mas foi uma escolha feliz, cara, da academia. Cara, mas eu prometi porrada mal. Cara, mas a atuação dela, ela em si, a atuação dela como personagem, ela absorveu muito isso aí que o Thiago falou, ela absorveu muito o meio ambiente que ela vivia. Dá pra você ver que realmente, se aquilo existisse, ela seria... Ela é crível, né, cara, no papel. Ela, tipo, chama Mad Max, mas o filme podia chamar Mad Max Estrada da Furiosa, entendeu? Porque, cara, é ela o filme. É, mas infelizmente a academia pega muito o filme, né? Não a atuação em si. Então, isso aí já é um ponto negativo. Por exemplo, eu, dos indicados aqui, eu só não assisti 45 anos. É, Joy eu não consegui terminar, achei um filme extremamente chato. A Jennifer Lawrence eu achei desnecessária, ela tá concorrendo a melhor atriz, porque agora ela é uma atriz extremamente badalada, né? Queridinha de Hollywood, né? É, tanto que ela já ganhou o Oscar com 22 anos de idade pelo Silver Lining Playbook, que é o lado bom da vida, né? Foi bacana, mas, né? And the Oscar goes to Mediocre! Mas pra mim, as duas que tinham a maior chance, por exemplo, a Saoirse Ronan de Brooklyn, ela tava muito bacana, mas não. Seria a Cate Blanchett, que o filme Carol tem uma pegada muito bacana, gostei pra caramba. E a Brie Larson, que ela teve muita mãe. Cara, no filme. Eu fiquei impressionado com o filme. Qual deles? O Quarto Jack. Eu fiquei impressionado com aquele filme. Tipo assim, eu ouvi muita gente falando, só que pela história que me falaram, não precisa ser tão legal. Realmente a história, assim, o que cativa naquilo não é a história, é a interpretação dos dois ali, cara, dentro daquele quartinho, a porra do filme inteiro, praticamente. É, isso leva do jeito que eu falei pra você ver o filme, né? Eu falei, assiste o filme sem ver nada, sem ler nada. É sobre o filme. É, tipo, só ouvir. Caia de paraquedas no filme. E foi exatamente isso que aconteceu. Cara, foi uma experiência do caralho. O filme é muito bom mesmo. Melhor ator. Não, melhor ator vamos deixar pra depois. Melhor. Ah, não, tem que ser agora. Depois já vem melhor filme, melhor diretor. Cara, melhor ator vai ser a hora do dislike, velho. Porque. Cara, eu falo, eu não concordo com a indicação, com a vitória. Eu não concordo com a vitória do DiCaprio. Infelizmente, eu acho que ele teve a chance de ganhar por O Aviador. Chupa. Ele ganhou. Tá lá tua cara. Teve a chance de ganhar por Lobo de Wall Street, não ganhou. Ou ele ano passado concorrendo novamente com o Edward Damon, né? Que ele fez. Foi o Edward Damon, ele tá aí fez no Stephen Hawking. Ele fez o Stephen Hawking. Eu achei ano passado tinha que ter dado o Leonardo DiCaprio e esse ano tinha que ter dado ele, porque Garoto Dinamarquesa foi. Foi foda, velho. Foi incrível. Tipo assim, eu não esperava ver metade do que eu vi naquele filme. Pra mim, ele foi tão chocante quanto quando eu vi Clube de Compras Dallas. Cara, mas desses filmes, desses atores que foram indicados, um que eu até daria um voto de confiança seria o Matt Damon, cara. Eu achei... Foi uma indicação justa, mano. Que eu achei o filme muito massa e a atuação dele que fez o filme. O filme é ele o tempo inteiro. Mas aquele lance, a galera não olha... tanto o ator, olha, é a porcaria do filme. Eu acho O Leonardo ganhou simplesmente pelo hype do negócio. A academia tá perdendo visualização, a galera não tá assistindo mais, não tá dando moral nenhuma. E é onde eu acho que tem a indicação do Leonardo, porque virou um meme na internet. Da Jennifer Lawrence, que ela é a queridinha, que metade da audiência deve ser por causa dela. Uhum. Então, tá que negócio meio pop, cara. Eu acho que é o seguinte, o Leonardo, eu concordo pela premiação dele. E é a questão, o cara é um ator excepcional. Uhum. Isso ninguém pode negar. Sim, mas é verdade. E é a questão de, há tanto tempo, né, todo mundo, não sei ele, né, todo mundo espera que ele ganhasse um Oscar. Uhum. Porque todo filme que ele faz, você vê que ele se doa bastante, ele o cara encarna o personagem ali e vai a fundo. E no Regresso, não é diferente. Ele fez um papel excelente ali. Tá tudo bem que o filme não é... Eu também concordo que o filme não é o melhor. O supra-sumo. É, mas o Leonardo DiCaprio, né, se ele não tivesse trabalhado daquela maneira, se ele... não soubesse trabalhar, eu acho que o filme seria muito ruim, porque tanto ele quanto até o Tom Hardy, os dois, o papel dos dois no filme é muito bacana, entendeu? E eu acho que a questão da academia ver o esforço do Leonardo DiCaprio há tanto tempo, e eles acho que deve ter parado assim, ah, gente, vamos dar esse prêmio logo pra ele, porque tá passando da hora. Tá passando da hora, né? E o garoto de Marquesa, ele, e a questão, tá, ele também merecia, mas ele já ganhou um prêmio ano passado. Sim. É, e foi a primeira vez que ele tinha concorrido, né? Primeira vitória. Mas então, depois daquele filme bosta do Júpiter, assistindo de Júpiter. Ah, mas, né? Nossa. Eu acho assim, duas observações. O Matt Damon tá caminhando pra ser o novo Leonardo DiCaprio, que sempre indica que nunca ganha. Vai chegar um momento, ele vai ser o novo Leonardo DiCaprio, que nunca indica que nunca ganha. E eu achei bacana do Tom Hardy que ele concorreu, ele não concorreu, mas os dois filmes dele concorreram. Ele, O Regresso, que ele foi até com o melhor coadjuvante, e Mad Max. Então tinha dois filmes que ele participou se batendo de frente, um com o outro. E o Tom Hardy, ele, pra mim, no Regresso, ele ficou irreconhecível. Eu não percebi que era ele até eu ver a lista de atores do filme e falar assim, caralho, Tom Hardy tá aqui, velho, quem que ele é? Que eu não saquei quem que é o personagem. Teve outros atores também que estavam bem reconhecidos. Por exemplo, aquele cara que faz o Hux no episódio 7. Que ele é aquele capitão. É. O capitão da tropa lá. Mas é o seguinte, eu acho que o DiCaprio, ele foi indicado, tipo, foi muito justo. Porque o papel dele foi muito bacana, cobrou muito dele. Eu tava torcendo pro Eddie Redmayne, que eu sou fã do trabalho do cara. Eu também gosto. Porque o cara, no Garoto Dinamarquesa, cara, ele me surpreendeu. Eu não esperava que o filme fosse aquilo tudo, e me pegar tanto pelas bolas igual pegou. Literalmente, né? Literalmente. Trocadilho. O filme tem falta de bolas. É, né? Tem uma falta de bolas. And he asked the ghost to mediocre! Assim, eu acho que dos melhores atores, eu francamente eu não entendi a indicação do ator que fez o Steve Jobs. O Michael Fassbender? Não entendi a indicação dele. Cara, mas ele tá bacana. No filme ele tá bacana. Mas faltou filme pra ser indicado, cara? Eu tive essa impressão. Faltou ator de filme pra ser indicado. Eu achei que, por exemplo, porque a academia ela tem costume de pegar muitos filmes biográficos também. E ele é um filme biográfico. E ficou bacana, cara, no papel de Steve Jobs, porque eu só não vi o Trumbo com o Bryan Cranston. Porque falaram Mr. Right! Porque falaram lá que o filme era biográfico, meio chato e tal, eu não animei a ver, não. Mas eu acho que, por exemplo, no Regresso, o papel do DiCaprio e do Tom Hardy foram sensacionais, cara. Tipo, é igual o Thiago falou, foi muito bem feito, cara. E eu acho que o DiCaprio levou esse Oscar pelo conjunto da obra dele. Por tudo, exemplo, que ele já fez. Se você for pegar Os Infiltrados, Lobo de Wall Street, O Aviador, Gangs de Nova York, que tá lá atrás, né? Isso aí foi um... E sem contar que bastantes filmes que chegaram a concorrer em várias categorias no Oscar, que tinha ele, mas não deram no meu... Ele não chegou nem a concorrer. Diamante de Sangue, acho que até o Infiltrados mesmo. Ele não concorreu. E nos Infiltrados ele tá muito bacana, cara. Que acho que o Mark Wahlberg, nessa época, ele ganhou, né, de coadjuvante, parece. Eu não lembro. Mark Wahlberg? Acho que sim. Ou ele concorreu a... Que é uma surpresa inacreditável, né? Por quê? O que um bom diretor não faz, né? Mas eu tive essa impressão do ator que fez o Jobs, que eu não lembro dele, o Fassbender, né? Fassbender. Eu acho que minha opinião é a mesma do Heron, cara. Faltou autor pra indicação, porque, sinceramente, até o próprio Bryan Cranston no Trumbo também, não tem muito sentido ali. Eu achei que teve outros filmes melhores, até o próprio Tom Hardy podia participar pelo Mad Max. Eu achei que ele, Mad Max, foi muito bacana. Gostei. Eu vou ser bem sincero, esse ano eu tava muito imparcial pro lado do Mad Max. Uhum. Eu fui muito parcial, mas eu ainda espero, assim, a gente comentando aqui fora a gravação, eu ainda espero o dia que a academia vai começar a olhar pros filmes de heróis baseados em quadrinhos e ver que ele tem bons atores atuando e indicar aqueles personagens, cara. Porque ano passado a gente teve o cara que fez o Ant-Man, calou a boca de muita gente, inclusive eu, que achei que ia ser ruim, e ele foi muito bom. Eu gostei muito do Ant-Man. O ator que fez o Guardiões da Galáxia também. Chris Pratt. Ele incorporou o personagem de tal maneira que o Robert Downey Jr. incorporou o Homem de Ferro também. Então eu acho assim, em situações passadas, né, só teve uma premiação de quadrinho, assim, de filme baseado em quadrinho, que foi o do Coringa, e ainda foi póstumo, na verdade. É, boa oportunidade que o Coringa pegou o negócio pra... Eu acho que aí funcionou também pela questão do currículo de trabalho do Heath Ledger também. Né? O cara foi pica, né? É, pica das galáxias. O cara já fez grandes trabalhos antes e o último papel que ele fez foi muito marcante, é marcante até hoje. O melhor dele, né? Ah, não, cara. Das coisas que eu dei em você é muito bom. Ah, cara. É muito bom, mas não sei, cara. Eu acho que o que ele fez com o Coringa ali foi um negócio de outro mundo. Ele reescreveu, na verdade ele não reescreveu um novo Coringa. Ele foi lá no Coringa do Azarello e simplesmente transformou o papel em realidade. Porque na verdade o Coringa dele é o Coringa do Azarello. And the Oscar goes to Mediocre! Melhor diretor. De novo, o Alejandro González Iñárritu levando a estatueta do Homenzinho de Ouro pra casa. É o segundo ano que você filme. Que filme que foda. Qual filme? Com deles. O Regresso? O Regresso ou o que ganhou ano passado? O Birdman. Que ganhou ano passado. Birdman. Que eu precisei ver 4 vezes pra entender. Cara, eu novamente não concordo. Eu acho que George Miller tinha que ter ganhado essa aí. Principalmente pela prepotência do Iñárritu. Antes de ganhar, ele já praticamente se declarou vencedor, velho. Então, o George Miller tava na premiação, cara, é mesmo. E ele foi na premiação. Tem esse detalhe. O problema do Alejandro, eu tenho birra da cara dele. O cara é um bom diretor, mas você vê, não é o tipo de cara que seria o meu amigo. Pô, que cuzão. Eu já fiquei puto na hora que teve algumas premiações lá, a galera batendo pau com o cara de braço cruzado, velho. Nossa, dá vontade de dar uma voadora nele. Ele não dá o braço torcer pra ninguém, mano. O cara já tá se achando demais, entendeu? Mas... ele se achou no Regresso, ele falou que o filme dele é tão bom que ele deveria ter assistido num templo, entendeu? Tipo assim... Aí o que aconteceu? A equipe dele de propaganda foi lá e mudou todo. Não, a gente tá falando dos nativos americanos, né? Tipo, tem que limpar a barra do cara. O cara vai lá, fez a cagada, aí tem que limpar a barra. É, mas eu pensei mesmo que o Alejandro poderia ganhar, mas um que eu tava, sei lá, alguma coisa me falava que ele poderia ganhar era o Adam McKay com A Grande Aposta. O filme tem muito cara de Oscar. Grande Aposta? É. O cara fez um filme pra Oscar. É, né? Pra, tipo assim, eu vou fazer um filme pra vencer o Oscar. Grande Aposta. Foi direcionado, né? Parece que sim, cara. Porque ele pegou um negócio que... extremamente explicativo da questão da crise imobiliária dos Estados Unidos. A bolha. O filme, ele perde tempo de tela pra te explicar os termos. Por exemplo, quando o filme quer explicar alguma coisa, o narrador... que é uma terceira pessoa, fala que... seguinte, eu tento explicar tal termo, eu vou colocar a Margot Robbie dentro de uma banheira com bolhas e tomando champanhe pra te explicar isso. Cara, você vai prestar atenção. Que é a Margot Robbie, né? É, o cara fez o filme apostando demais, né? And the Oscar goes to Mediocre! Eu tava reparando também, teve o Steven Spielberg fez aquele Ponte dos Espiões. Foi. E eu tava reparando, o Steven Spielberg acho que chegou no fim do legado dele, né, cara? Porque bastante tempo que ele não concorre a nada. Hoje. O que é engraçado, né, cara? Porque é um filme muito bom, muito bacana. Ah, eu gostei também. E que não concorreu. Pois é. O melhor diretor. E olha quem que dirigiu, né? Pois é, surpreendente, então, indicação dele. É isso que eu tô achando estranho, porque acho que o Steven Spielberg, não sei, deve ser até birra da academia, né? Pegando esses caras que eram renomados e tão... Tá dando renome. Tom Hanks, foi Tom Hanks, não foi? Tom Hanks. É, foi. Então, também aí, ó, uma ótima oportunidade da indicação pra melhor ator, Tom Hanks. Porque a única coisa que eles ganharam foi de ator coadjuvante, que eu também não concordo. Que tinha que ter sido Duce vs Stallone. É um negócio que eu até tava pensando mais cedo, que é o seguinte, o papel do Stallone é muito maior, cara. É, isso é. Tipo, ele traz muito mais destaque ali no como o Rock do que o... Eu esqueci o nome do ator agora. É, tá, tudo bem que ele é um grande ator do teatro inglês. É, mas, cara, mesmo assim, velho, tipo... Ia ser sensacional, velho, ver o Sly subindo lá depois de 40 anos pra pegar seu segundo Oscar. Não, cara, ele ia subir a escadinha, descer de novo. Oi, aquela, aquele vídeo que o Schwarzenegger mandou pra ele, falando que não importa o que aconteceu, pra ele era o melhor, foi... Foi, ó. Nossa, foi cabuloso, os caras gravando o celular assim na hora e puf, mano. Eu acho que é um consenso, né, que pra nós também ele é o melhor. Ele é o melhor. Porque no primeiro Rock... Né, também tinha essa questão de carga dramática, né, do personagem. Que aí a partir do 2 foi se perdendo. Aí ele retornou com essa chance de trazer essa carga dramática que mostra bastante, né, no filme do Creed, do Rock. Mas aí já inverte os papéis, né? Ele no lado do cara que teve altos e baixos, o cara perdeu a família, o grande amor da vida dele, o cara... Descobre que tem uma doença, tem um problema da idade, e ele quer ajudar o filho do melhor amigo que ele teve a superar, né? E é bacana ver a relação que os dois criam, né? O Adonis, que começa a ver ele como... começa a chamar ele de tio, vê até aquele papel meio paterno dele, né? A falta do Creed e o Stallone, o Rock, ver isso e tipo assim, você não foi criado pelo seu pai, então eu vou te criar, vou te ensinar as coisas que eu acho que ele te ensinaria. É. Tipo, eu também, o Stallone merecia essa coisa. Era ou o Stallone ou o Urso. O urso, velho. Pô, urso. Mano, velho, lembrando do urso, vem o lance desse Oscar, cara, que a premiação teve uma dose de humor que tava faltando nas anteriores. Muito. Que é o que vai te prender pra ver aquela merda durante 4 horas. Teve algumas partes desnecessárias ali da apresentação do Chris Rock. Eu acho que sim. O Oscar, Chris Rock é desnecessário, cara. O humor no Oscar começou no passado com a Ellen DeGeneres. Já começou ano passado, foi muito bom. Aquele lance da pizza, o lance da selfie coletiva. Que foi uma das melhores apresentações do Oscar. Uma das melhores até hoje. Aí esse ano veio o Chris Rock, também com uma carga de humor muito grande. Como o Malcolm disse, tem algumas coisas desnecessárias, mas veio com uma carga de humor muito grande. A ideia dele ali foi justamente o lance dos negros, cara. O boicote dos negros quanto ao Oscar. Tanto que ele mesmo fala, né? Por exemplo, ele foi convidado pro Oscar. E depois começou esse papo dos atores boicotarem o Oscar. Uhum. Ele iria recusar o convite. Uhum. Só que ele falou, cara, se eu recusar, o que vai adiantar? Eles vão chamar outro. Vai chamar outro. Então você tem uma chance, eles te chamam, se você fala não... É um abraço. Você não adianta, você não vai ser chamado novamente. Entendeu? Então... eu acho que essa questão desse boicote, a questão dos negros, né, que é um assunto até delicado, e as piadas girou em torno só disso. Foi só disso. Aí eu acho que isso veio o problema, não ficou tão bacana. Tá, que tinha umas piadas legais, né? Algumas até de humor mais ácido assim e tal, mas algumas horas, a parte que ele chama as crianças pro palco. As escoteiras. Aquela... biscoitinho. Não das escoteiras, que entram três crianças chinesas. Ah, foi pesado. Com as maletas e tal, aquela... Chinesa, né? Cara, chegou num ponto, por exemplo, sabe quando a piada passa? Mas eu acho, cara, que é porque isso é um assunto não tão delicado pra gente. O Brasil é um país diversificado, tem racismo? Tem. É pouco não, mas Estados Unidos é muito pior, cara. Então a gente não consegue compreender exatamente o que eles passam lá. Entender o âmbito do negócio. Então, assim, é um negócio delicado porque você tinha em cima ali do palco um comediante negro que na plateia basicamente só tinha brancos. E era fazendo piada sobre negro. Então foi uma aposta do Oscar de tentar fazer isso. Eu não sei se o Oscar fez o... Se eles quiseram tentar amenizar. Ou se eles quiseram bater de frente. Entendeu? Ah, vocês não quiseram vir, então nós vamos contra vocês também, bater de frente. Mas eu acho o seguinte, como até o próprio Jock falou, foi uma coisa que eu que eu concordei com ele. A culpa não é da, diretamente da academia de não indicar. A culpa é das produtoras que não chamam os caras. Sim. Entendeu? Se o diretor der uma chance pra eles, não só pra eles, mas se o diretor der uma chance pra negros, se o diretor der uma chance pra latinos e pra hispanos, eu só conheço, posso falar, de latino eu só conheço o Antônio Bandeiras. Entendeu? Asiáticos e, enfim, a vitória da melhor trilha sonora pelo italiano foi magnífico, porque aquele cara é muito bom realmente. É, o Ennio Morricone e ainda fez o discurso dele em italiano. Em italiano. E cara, o dele, por exemplo, a mídia, a internet em geral, girou todo esse Oscar no DiCaprio. Que, por exemplo, se o DiCaprio não tivesse ganhado esse Oscar, cara, a internet ia quebrar. Ia. Ela ia quebrar, cara. Por exemplo, tava eu, o Thiago, um amigo nosso, assistindo o Oscar juntos, e todos os três no Twitter, cara, esperando a premiação. Porque se não fosse pro DiCaprio, cara... Não, é engraçado, porque eu acho que a galera já faz uma pasta de arquivo de GIFs. Ah, já tava. É, vitória, você, acho que eles separam por duas pastas, ganhou e não ganhou. Porque mesmo depois que ele ganhou, choveu de GIFs, entendeu? Então a zoeira não não parou. Deu um minuto, não deu um minuto da vitória dele, já choveu de GIF, cara, porque tinha um GIF pronto. Mas aí também, voltando nele, nessa questão do preconceito, o discurso dele foi bacana. Foi. Cara, e ele falou tão bem que eu acho que... Ele mereceu outro Oscar. É, velho. Do DiCaprio, você fala? É. Mas eu acho que ele tá preparando tanto o discurso dele ao longo desses anos. Um dos discursos mais fortes que eu achei, o inicial do Chris Rock. Sim. Que foi muito, muito bacana. Eu gostei também. E do DiCaprio. Sim. Que ele teve muito amor. Ele não ficou com aqueles mimizentos de ficar agradecendo muita coisa. Ele jogou uma ideia, ó. Gente, tá acontecendo isso. Desse jeito, e a gente tem que tomar uma atitude. Obrigado de nada. É uma coisa que o Alejandro, do sobrenome complicado, não fez. É. O cara que fica tosco lá, vai tomar no cu. Repete comigo. Inharito. Não. Você acha tão escroto assim, cara? Eu acho. Ele não merece. Eu achei um véio. Merece o nome dele sair da minha boca. Eu achei um véio paia. O véio paia. O véio tcheba. O véio tcheba. Mas aí, infelizmente, o Oscar do Ennio Morricone não foi, vamos dizer assim, celebrado. Porque, cara, ele fez muita coisa. É, e também, né, tava ali concorrendo com ele. Eram os dois pica das galáxias, né? Ennio Morricone e John Williams. Então, que foi o Star Wars, inclusive. John Williams, que 50ª indicação. Nossa, 50 vezes indicado. Mas aí, venhamos e convenhamos que, tá, somos admiradores do trabalho dele, mas eu acho a trilha sonora do Force Awakens não foi tão marcante. Eu acho ela mais fraca, cara. Dos anteriores. Sim, tem dos episódios anteriores. Sim. É porque se você for olhar, na verdade, são só as músicas do anterior alteradas de alguma forma. É, tem algumas poucas diferentes. Tem bastante coisa nova até, mas não é marcante. É, não é coisa importante. Foi antigamente, aquele negócio que bate no futebol. Não é uma duo Fates do episódio 1. Porra, cara, porque é muito foda. Pois é, o que salva o episódio 1 é a trilha sonora. Porque a trilha sonora te traz emoção nas cenas. E o Leonis. Melhor filme, polêmica, Spotlight venceu. Plot Twist! Oi, eu tava lá, eu tinha até tweetado, mais um pro Mad Max, não, Spotify. Caralho! Pois é, cara, e foi um anúncio tão... Medíocre! Não, brincadeira. Não, a galera do Mad Max já tava levantando assim, cara. Nossa, o Inharito não queria descer do palco não, porque foi o melhor diretor, depois vira o melhor filme. Eu vou ficar por aqui na escadinha, vou sentar aqui. Morgan Freeman, né, que anunciou. Ele anunciando foi muito legal. E ele anunciou, cara, foi tipo assim, foi um negócio que... Spotlight. Todo mundo foi tipo assim... Hã? What the fuck? Deus, você está alterando o curso das coisas. É, isso. Eu acho que o que anunciou o melhor diretor foi o JJ, né? Foi o JJ que anunciou o melhor diretor. Sim. Que eu até lembro que ele abriu o envelope, ele deu uma pausa, meio que fez a cara. Esse cara? Esse cara. Eu acredito que eu tô vendo a porra dessa. Ele meio que falou. Alejandro Inharrito. Aí ele falou, mó foda-se. É, tipo. Filha da puta. Voltar no. Ah, tem a porra do filme. Que o Malcolm gostou demais desse filme. É, o filme é bom mesmo. Não, o filme é foda, você pode tirar. Ah, cara, foi muito foda. Então, não, eu tô falando porque o Malcolm, acho que de nós, é o que mais ficou empolgado com essa premiação. Do Spotlight? Foi, cara, eu curti pra caralho, porque eu assisti todos os 8 indicados do melhor filme. Olha. Ah, monóculo cravando. Ah, eu tenho, cara, tempo de sobra. Eu e minha namorada já tem costume de fazer isso, cara. Ai, cravei. Então, é automático. É, mas todos são bons filmes. Tipo, não tem nenhum filme ruim. Não tem filmes... Não, não... menos bons. Tem filmes menos bons, mas... Pra mim, pessoalmente mesmo, o Spotlight foi o melhor. Eu não vi, eu acho que não vi nem metade da lista, na verdade. Mas eu vi o Spotlight e eu achei de uma coragem incrível do pessoal do Oscar dar melhor filme pra ele. Porque o filme, automaticamente, quando ganha o melhor filme, ele aumenta a visibilidade dele. Então, assim, e é um... E também é um filme de... é um assunto extremamente polêmico, né? Muito polêmico. Mexe com religião, ataca tipo diretamente a Igreja Católica. Política. Política. É um filme extremamente americano, né? Tipo assim, nós somos americanos falando bem de americanos. É, e tem essa parte. É, porque... É, tipo assim, nossos repórteres são pica das galáxias. Então, eu ia comentar isso. É a parte da mídia, né? Ao mesmo tempo, ele ataca os próprios repórteres, cara. O cara escondeu informação, não quis levar pra frente. Eu acho que isso aí eles não... Não quiseram vangloriar eles mesmos, não. Na verdade, eu percebi uma coisa no Spotlight muito sutil, que não só a respeito do abuso que aconteceu, que eles relatam no filme, mas já mostrou ali que muitas pessoas sofrem várias coisas e elas não falam. Então tem muita coisa que acontece na sociedade que não é divulgada, ou que quando é falada não se dá atenção. O Spotlight deu atenção para uma fagulha de várias coisas erradas que acontecem na sociedade. Então eu acho que se o Oscar era a intenção deles ou não, eles fizeram isso. Ali é um pontinho ali. Só que é aquilo, se continuarem dando seguimento, muita coisa pode mudar. Mas se eles virem aquilo ali só como uma fagulha ali e soprar, aí apaga. Mas aí tem o fator também, né, que é igual a questão de ser um assunto delicado, porque envolve a Igreja Católica. Uhum. E isso gera um incômodo muito grande para os católicos. Sim, lá, voltando a falar, Estados Unidos lá tudo pra eles é 880. O cara é muito fervoroso em tudo. É uma carga dramática pra qualquer merda, mano. Então, falou de igreja, falou de negro, isso na mesma premiação, cara, deve ter sido um bafafá do inferno esse troço. Mas sobre os indicados, acho que é importante falar um pouquinho de cada um. Sim. É, Brooklyn é um romance. Medíocre! É um romance bem simples sobre uma menina que sai da Irlanda pra tentar a vida no Brooklyn. E é um filme muito bacana, cara. E é interessante, o Brooklyn é conhecido por quê? Bar negro. Isso, bar. É tradicionalmente. Tradicionalmente, é mesmo? Brooklyn. Berço, acho que do Soul, eu acho, não sei. É. Mas o filme é bem bacana, tá ali... Medíocre! Te diverte, não é medíocre, não, é legal. Perdido em Marte foi uma... venceu o melhor comédia. Comédia! É uma pegada de comédia, vai. É, menor... Eu vi muito esse filme. Comédia ou musical foi no Globo de Ouro, né? No Globo de Ouro, isso. Mas, então, é porque... é comédia porque a situação que o personagem se encontra, ele faz piada a todo momento com aquilo, né? Ele chorar, né? É o ele faz piada de si mesmo, né? É, o personagem é o bem-humorado. É. Entendeu? Aquela parte do que ele manda o Neil Armstrong chupar porque ele colonizou Marte e Neil Armstrong só pisou na Lua. Se eu sobreviver, se eu sair dessa, eu sou foda, né? Ele usou todo o conhecimento dele e também tinha que dar aquele ar, né? Uma pegada ali, porque a maior parte do filme é só ele interpretando, fazendo os diálogos todos sozinhos ali, eu, né? Isso eu achei interessante o lance do... É, e o bacana dele fazendo, gravando aqueles diários, né? Witness me! Mad Max, melhor filme do ano passado depois de Star Wars, claro. Indubitável. Oh, cara, Mad Max ganhou 5 Oscars, muito bem merecidos. Foram todos técnicos, mas assim... A produção do filme foi muito técnica, foi muito complicada, foi pouco CG usado. Não, lógico, tem um tufão gigante com CG, mas os carros, o cenário, então foram foi... 2 anos de edição. De edição, exatamente. A única coisa que eu pago pau, que eu paguei pau, assim, fora do quesito técnico, que realmente essa outra pessoa, que não é Mad Max, mereceu, foi o melhor fotografia pro regresso, porque o cara filmou com luz natural. É muito difícil você filmar com luz natural. Você tem que chegar e falar assim, ó, a gente tem uma hora pra filmar essa cena. Se no meio da cena der errado, a gente vai ter que voltar a cena tudo de novo, porque você não pode reaproveitar a luz passada. Então, tipo assim, a cena tinha que ser filmada em uma hora. Não erra, galera. Pelo amor de Deus. Se errar, finge que tá certo. Finge que tá certo. É, eu acho que o Mad Max, Rod Miller, né, concorreu ali no filme dele. E eu acho que é igual, também eu comentei antes da gente começar a gravar, foi uma questão de honra, né, de reconhecimento pelo esforço do George Miller. Foi. O cara vem trabalhando nesse filme há mais de 10 anos. E o cara enfrentou todo tipo de problema que um filme, que se tivesse, a galera já teria desistido. Cara, e ele se esforçou. O cara já começa... Era a intenção dele, esse quarto filme do Mad Max, é que fosse o Mel Gibson. Em volta, em 2003, parece que ele estava querendo começar a gravar, só que o Mel Gibson ia dirigir A Paixão de Cristo. Aí não deu certo. O cara começou a produção, ia filmar na Austrália. Aí. Onde era um deserto. Onde era um deserto. Caraca, aí começou a chover pra caralho. Choveu quase um mês direto. Aí eles adiaram, voltaram lá, o lugar tava todo gramado. Austrália, velho. Austrália, mano. Aí ele falou assim: não, vamos procurar deserto. Vai pra África. Na Namíbia. Namíbia. O cara ia lá. Aí começou a ter problemas por causa da. Do conflito lá no... Conflito civil. No Iraque e tal, da guerra. Aí, tá. Tipo, tiveram que cancelar, foram embora. Esperaram mais um tempo. Teve a parte da greve de roteirista. Que também atrapalhou o cara. O cara tava fudido, velho. O cara tava fudido. Aí conseguiu achar, ter autorização, teve que pedir autorização em um país lá da África por causa desses conflitos, para poder começar a produção, gravar. Assim que começou, né, ele foi devagar, né, foi gravando. Há anos que a gente vê imagens e fotos, 7 filmagens do Mad Max. Nem tinha o título, né, Estrada da Fúria. O bacana é isso, o cara faz... 80% do filme é só efeito prático. É. Todos os carros são funcionais, o efeito de explosões, cenário, acidentes. Inclusive, ele está falando, no próprio Oscar, mostra cenas rápidas, quando vai falar do prêmio técnico de... Tá, no próprio Oscar, quando mostra a premiação de efeitos especiais, mostra rapidinho, né? Trechos, mostrando a colocação da edição. Sim. E você vê aqueles filmes, tudo tela verde, o caralho, e Mad Max, carro voando, explosão, e depois vem o efeito. O efeito é praticamente o céu. Poeira. Complemento. Poeiro. Eu gostei demais, gente, eu gostei demais quando a figurinista subiu lá, vestindo a porra de uma jaqueta caralho, de couro. Com o símbolo nas costas de Mortal Joe, de lantejola. Ganhou, peguei aqui, ó. Não tô de vestidão. E ela falou, dentro daquela forma que ela não fica bem de vestido longo. Ela foi lá de sapato, cachecol, jaqueta de cor. Eu juro, velho. Só voltou, ela pegou um spray prato, assim, pintar a boca, fraco. Tô indo pra Valhalla. Valeu. Mano, ela colocou o estilo dela no filme, mano. Exatamente. Porra. É, porque ela mesmo falou, eu não sou padrão de mulher bonita. Sou gordinha, não vou ficar... Não sei andar de salto. Isso. Eu vou andar com a roupa que eu me sinto bem. Confortável. Isso é moda. Aí na hora que ela foi chamada, né? Alguns se levantaram, bateram palma. Aí o filho da puta do Alejandro, novamente, o que que ele tava fazendo? Tava lá sentado, olhando com cara de desprezo, braço cruzado. Ah, tomar no cu. Tudo bem, seu ódio tá... Seu ódio tá passando pra mim, cara. Eu falei que, Vicky, vai dar dislike. E teve uma hora lá que mostra a Charlize, deusa... Deus de vermelho. É, ela tava de vermelho. É tipo, é a personificação da dama de vermelho. Charlize, deusa de vermelho, Theron. É, ela tava na primeira fileira, velho. Nossa, velho. Meu Deus. A mulher é bonita. Ava, é mesmo? Vou chamar o Cardeirão de Valhalla agora. Quero ir pra Valhalla e encontrar a Furiosa. Nossa. É, o regresso. Que a gente já falou. Já é Furiosa. Muita coisa que não tem a Furiosa, tem o urso. Tem um urso. Tem o urso que é quase. Mas se bem que o urso é fêmea, né? E a atitude foi furiosa. É uma mamãe. O urso roubou pra mim aquela cena do urso. No regresso eu gostei muito da cena do urso, que é básica. A cena do cavalo, da perseguição, que o Leonardo DiCaprio ele cai do penhasco, ele vê tipo assim, o único jeito de eu me salvar é pulando o penhasco. Você vê o limite da consciência da pessoa. Pra me salvar, eu vou tentar morrer. Não, mas eu acho que aquela cena ali não era a intenção dele cair. É. Porque ele tenta parar o cavalo não consegue ele e eles caem. É, mas pra mim, o mais impressionante, cara, no regresso foi a cena gigantesca com um take só. Do início da perseguição dos índios. Cara, aquilo ali não tem corte, velho. Nossa, aquilo lá foi legal. É sem corte. Não teve corte, não. É uma assinatura, né, do Alejandro, que você repara também no Birdman, a impressão que dá é a cena serem uma só. É, aquela parte. Não, aquela parte do corredor não é? Que até parece um homem na bateria no corredor, aquela parte é a única. É. Mas, cara, o filme é muito bem feito. Dá pra você ver que o filme foi feito com muito esmero. E os atores caíram com tudo ali naquele filme, cara. Ah, eu só achei bom na hora que o filho do Glass morre, que o moleque chato. É, o Tom Hardy, ele tá conquistando seu espaço, cara, porque ele tá... Ele é um ótimo ator. É, dizem que ele é complicado de se trabalhar, né? A atitude dele, né? O cara não conversa, o cara... Ele grunhe. É. Ele é tipo o chambelho no bar. O cara é pura testosterona. A Grande Aposta. O filme eu achei bacana, mas é um filme extremamente técnico. A certo ponto ele acaba sendo chato. É, o Christian Bale nele tá massa. Tá muito massa, cara. Ele aprendeu a tocar bateria. Christian Bale e Brad Pitt. O Ryan Gosling também tá bacana. É o Ryan Gosling também. Só estranho o Ryan Gosling de cabelo preto. É bizarro, cara. É muito estranho. Cabelo preto e tupete agressivo. Mas os três são... Chama aqui. É comediante. Steve Carell. Ele também é um bom ator, mas os três que mais surpreendem no filme, eu acho que pra mim foram... Brad Pitt, aparece pouco, mas é muito foda. Quando ele aparece, você lembra? É, o Christian Bale, né? Mais uma vez, o cara se doa pra fazer um papel do filme. O cara aprendeu a tocar bateria uma semana. Os atores, né, tem que ter uma vontade também pra deixar o filme. Ainda mais um filme desse, que é complicado, difícil, né, de abordar o assunto. Então, tem que ter um apoio a mais de cada ator. Tem o Garoto Dinamarquesa, né, também, filme, que foi indicado o melhor filme por causa... É, Garoto Dinamarquesa e Carol. Carol é... são dois filmes, assim, que pegam assuntos que eu não me lembro de ver em um filme indicado o melhor filme. Porque Carol é uma história entre um casal de mulheres que são lésbicas, no caso, e o Garoto Dinamarquesa é a história da primeira transexual do mundo. Mas o... É a carga emocional muito pesada. Nossa, gente. Mas do Oscar, o que veio de positivo mesmo, que eu achei, foram os droids práticos, Star Wars entrando no... Foi bonito. Pau. Foi muito sensacional, cara. Acho que todo mundo gostou. Acho que não teve uma... Você pode falar que você não gosta de Star Wars, mas... Minha você não deve ter gostado. Eu queria que fosse o urso. Tava o urso. Teve o urso! É, o urso na plateia. Bateu palma. A zoeira com o Leonardo DiCaprio tava total. Total, teve o urso. Na hora que ele ganhou, ele ficou louco. Eu gostei de uma brincadeira que um cara fez. Eu não lembro qual que era a premiação, eu não lembro o nome do apresentador. Mas eu lembro que Mad Max não estava concorrendo a isso. Mas Mad Max ganhou 3 seguidos ou 4 seguidas. Aí quando ele foi anunciar o vencedor, ele falou assim: Mad Max. Só que Mad Max não estava concorrendo. A galera riu, ele improvisou, entendeu? Pá, improvisou na hora, porque foi muito legal essa parte. As pessoas começam, não só a apresentação, mas as pessoas que estão no Oscar começam a interagir e a brincar no Oscar. Entender que aquilo ali é uma premiação, sério, mas ao mesmo tempo é um programa de entretenimento. Então você tem que distrair, querendo ou não, como a gente falou ano passado, com a Ellen DeGeneres servindo pizza pra galera, tirando selfie com o pessoal, várias outras brincadeiras que ela fez. Eu acho que eu nunca na minha vida, ano passado, quando começou essa parte do humor, eu acho que nunca na minha vida que eu imaginaria a diva Master Suprema Meryl Streep comendo pizza com a mão, entendeu? É Brad Pitt, sua esposa, Angelina Jolie procurando órfãos. Então, tipo assim, começou a piada ali. E aí, esse ano, continuou a piada. Com a parte do urso aparecendo lá em cima. Aquele ator que fez Stray Alta, que é um filme que fala sobre o rap nos Estados Unidos, ele tava amordaçado, segurado, com o Hannibal. Então ali começou um humor muito bacana. Achei esse ponto positivo. E o ponto negativo do Oscar pra mim foi que o Oscar tem que começar a ver que filmes não são só aquilo produzido por grandes produtoras. Filmes por pequenos produtores também merecem seu espaço, como Beast of No Nation da Netflix. Fiquei triste por o Menino Mundo não ter ganhado, mas era impossível bater de frente com o Divertidamente. É, verdade. Entendeu? Então acho que pra mim foi isso. É, e sei lá, eu acho que também tá passando a hora deles criar algum tipo de premiação pra parte infantil, né? Os garotos, porque é impressionante a galera nova que tá aparecendo. É mesmo. É. O quarto de Jack, que é um menino do caralho. E o garoto do Beasts of No Nation. Ah, foi. Pô, é sensacional. E a atuação dele do final do filme, tipo assim, eu arrepiei na hora. Conta toda aquela trajetória, cara, dramática, sofrida, né? De uma criança viver num país pobre, sem recursos, né? Oportunidades. Ele, uma guerra civil. No meio de uma guerra civil, perde toda a família. Se vê obrigado a viver naquele meio de violência, ele começa a ser violento, né? Ele já cria um frio e já querendo ser adulto, e no final do filme, quando eles resgatam as crianças e tal, aí a mulher pergunta para ele, né, o que você fez, né, durante esse tempo que você estava lá, e ele, você vê, dá um close no rosto dele e ele fala para ela, sentado, tipo assim, com uma frieza. A atuação do garoto falando assim, se eu te contar, você vai achar que eu sou o diabo. É. Tipo assim, na hora, velho, é muito foda a cena. E depois corta ele saindo brincando com as crianças, entendeu? Tipo, é do caralho essa geração nova. Os atores que estão vindo. É, e sei lá. Ele encarnou a frase, né? Os meios moldam uma pessoa. Sim, sim. And he also goes to Mediocre! E vários, e isso que o Thiago falou é verdade, é que já passou da hora, de muitos anos, vários bons atores começaram crianças. Esqueci o nome dela só. Aquela loura. Dakota Fanning? A Dakota Fanning. Chloe Martin, que é muito boa, bacana. A que interpretou a Mary Jane nos antigos filmes do Spider-Man, ela começou nova também, muito nova. Esse nome dela também. Hoje o bloqueio mental tá cabuloso, mas ela começou nova. É a Mary Jane do... É a Mary Jane do Spider-Man, todo mundo sabe o que é. Tobey Maguire. Entendeu? Então, tipo assim, já passou da hora de muitos anos que tem bons atores jovens. Até o próprio DiCaprio começou jovem, entendeu? Então passou da hora. E esse menino do Quad Jack, eu achei que ele era uma menina até eu ficar sabendo que ele era um menino. Porque ele tá com o cabelo muito grande e tudo mais, eu custei identificar que era um menino. Que é um menino. Não é isso. Isso é verdade. Isso. Ó, cuidado, hein? O spotlight aí. Spotlight. E é interessante que ele é muito carismático, aquele menino. Sim. Ele é gente boa. Você quer ser amigo dele. Eu quero ser amigo dele. Então. Mas acho que é isso. Toda a polêmica do Oscar, acredito que girou em torno disso. Mas isso aí, galera, acompanhem o que a gente está fazendo no conselho, que não é só o cast. Estamos com vídeos e milhares de postagens. No site, que é www.cjdivinopolis.com. Tem o Facebook. A página do Facebook, que é o Conselho Jedi de Divinópolis. E é isso aí. Agora temos nosso canal no YouTube. Verdade. E todos os casts vão também ser postados lá. Que CJ Divinópolis. CJ Divinópolis? Não, tá CJ Divinópolis. E é isso aí, galera. Valeu demais, até a próxima. Valeu! Todos somos Glória Pires. Não, só deixar claro que Chupa Sociedade aceita 5 Oscar Mad Max. Bitch.